alto e fusão. Inspirou minhas decisões do menu. Não, não sou mais maluco, não teme. Não sei teu valor na segunda da agenda. Não participou e quis se misturar. Eu vi no susto, foi uns porcos que me calam. Uns manjam, é um elástico numeroso. Rimou, nós sai do som. Crime quer ser paz quando São Paulo nem isso. E as fãs confundem razão com provocar. Destino oculto é cifrão, testando venenão, direitos humanos. Derrubou um rei, se perdesse filho, põe o meu nome. Esse é o custo do sucesso. Alô, eu não vou criar sucesso. Se eu não paro com a música, eu vou. Eu tô no horário livre, eu não quero fósforo. Nunca mais, não sou mais o mesmo. Horário forçado, acabou. Deu confusão, foi maneiríssimo. O outro que relaxa com o bando, tô observando. E o tamanco descendo, mancou. E o Gustavo quis uma menção. Hoje ele salvou. Eu vou botar na música, resolvo. Eu tô no horário livre, eu não quero fósforo. Nunca mais, não sou mais o mesmo. Almoço não tirou, cinzeiro fiel apanhou. É um drogado mesmo, olha os dedos. Disseram que já separou. Disseram vão descer, pá, não se assuste. Ando caramos tão caranguejo. Então leva o prêmio, baixa as calças dele. Ou vai na lista e confere se é a mesma pessoa. Eu fiz mesmo o que dissemos no começo desse poema. Isso, eu vou descer no esquema. E esses Beatles dentro desse carro pipa. Honrarão no bairro amado. Legal, me faz uma música legal. Foi dizer e tal, ó, nós temos que ver. Reproduz ou faz igual, ah não, sem osso. O espaço fode luz, ouço bem o que ele fala, no ouvido. A gente acabou, nasceu, ao tanto faz. Já marquei tanto ensaio, e no final arrotou. Por nenhuma experimento corretor, recomendo sutras, é. E só o faço por dinheiro, a constituição tá errada, é o que mais faz. Tamo animadão aqui pra seca, desce com sufoco no